de milonga, un simple ronco de mate, un potro mandando un lombo para que un chucro se retrate, una parte de rodeo, un cabal de respeto y un floreo de cordiona para que un chucro abra el peito, un patalé de Guanabardia soltando brazo y un Brasil no campo afuera para que un chucro arme o lazo, una junta de boi manso parado rasga no chão, a Jojo canga y canzinho para que un chucro colhe o pão. Una folga domingueira num comércio de carreira e uma carpeta de truco para um chucro ser calaveira, e uma carpeta de truco para um chucro ser calaveira. Un rancho, un catre vazio, campo bueno, boa guada, y os feitiços de una china para un chucro fazer morada, para que un chucro se eternize y deixe aquí su casta, os filhos povoando a pampa, somente isto le basta, para que un chucro se eternize y deixe aquí su casta, os filhos povoando a pampa. Somente isto lhe basta, uma junta de boi manso parado rasgando o chão, a Jojo canga e canzinho para que um chucro colhe o pão. Uma folga domingueira num comércio de carreira de truco para um chucro ser calaveira, e uma carpeta de truco para um chucro ser calaveira. Uma folga domingueira num comércio de carreira e uma carpeta de truco para um chucro ser calaveira, uma carpeta de truco para um chucro ser calaveira, e uma carpeta de truco para um chucro ser calaveira. Thank you.